abraço, um amigo chegado. E Santo Estevão, aquele abraço, meu irmão. Tô enxergando seu rosto no fundo do copo. Toda noite tô bebendo, querendo te ver. Feito miragem, me confunde, me tirando o sono. Eu passo a noite a acordar, querendo você. A luz da lua ganhada atrás da coxina. Toda noite espiava a gente se amar. Depois que você foi embora, pureceu meu mundo. Até a lua me deixou e não quer mais voltar. Ai, ai, ai, ai, ai, durmo te chamando. Ai, ai, ai, ai, ai, acordo chorando. Passo a noite acordado, querendo você. A luz da lua ganhada atrás da coxina. Toda noite espiava a gente se amar. Depois que você foi embora, escureceu meu mundo. Até a lua me deixou e não quis mais voltar. Ai, ai, ai, ai, ai, durmo te chamando. Ai, ai, ai, ai, ai, acordo chorando.